Você pra mim, te darei todas as rosas do meu jardim. Te dou a minha vida e meu amor. Eu sei a sua vida, eu nada sou. Não será diferente. Faremos loucuras de amor. O que tu me der, também eu te dou. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Amo você. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Você, amor, eu amo. Amor, eu amo. Amo você. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Eu amo você. Será diferente. Faremos loucuras de amor. O que tu me der, também eu te dou. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Amo você. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Você, amor, eu amo. Amor, eu amo. Amo você. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Eu amo você. Amor, eu amo. Amor, eu amo. Amor, eu amo.